6315, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu no 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. Controle 120.8, o transponder é o 5120. Que complete final ILS, torre 118.95, acho que uniforme Delta. 18.95, boa. Comandante Papa Romeo Oscar, uniforme Delta, passou Duna na sua escuta. Papa Romeo Oscar, uniforme Delta, vai pousar na 10 ou na 7? Na 10. Cente, cuja na aproximação, guarda autorização. Cente, Delta. 35626, livre pouso no 0, vento no 20 graus ou no 09? Nós estamos no 2, grato, você né? B1 no B3 no 5. Calma, 4-1, né? Azul 4-1 no 6. Táxi via Alfa e Juliette, gate 9. Alfa, Juliette, gate 9, 4-1 no 6. Então, tomando voo 333, próximo, próximo, próximo, próximo. Aeródromo. É o 360, via Pesulu no 6, até Belo Horizonte, após BH Trive. E após Trive, Pirassununga. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 120, decimal 8, o transponder é o 5106. Correto, voo no 333. Chama para o posto de acionamento. Chama. Facebook 190 para 150, informação papá. É o 09, o 41 no 6. 09, obrigado. 050, acione identificação. Dente 050, autorizaria a Duna da presente? Negativo, voo direto ITAP. Direto ITAP, obrigado. Ninja Delta Papá, chame a torre 118.95. Ninja Delta Papá, próxima rotatória. Ninja Delta Papá, ingresso na final da 17. Papa Romeo Oscar, uniforme Delta, pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 129. Autorizado na 10, Oscar, uniforme Delta. Ali mantém 10. Ali mantém 10, vou no 394. Uniforme Delta, solo 23, direito no 219. De número 3. Aguarde, 35490, temos um ARR da companhia, tá prosseguindo aí para o pátio 3. Assim que o mesmo completar o estacionamento, aí o senhor inicia em coordenação com a equipe de solo e chama táxi. Ok, após na retaguarda da nossa companhia. Está autorizado o push da porteira para o táxi. 354 a pé. Solo Papa Romeu, Oscar, Uniforme Delta, segurando a Delta. Tá. Gente, Oscar e Uniforme Delta. Táxi via Alfa. E chame para ingressar no, na Juliette. E retorna para pouso em Salvador? Qual a sua posição no momento? Gente, mantém o litoral e 1012 ajuste, forma através de Pituaçu, Mike Juliette Romeu. Gente, mantém a posição, Oscar Uniforme Delta. O trip 5490, o solo. Pode ser. Ok, eu tô com um citation aqui na Juliette. O tráfego também vai pra o gate, vai pra o pátio 3. O citation aqui. Aguarde só mais um instantinho pra iniciar. Tá livre o acionamento na posição. E aguarde pra iniciar o push, o trip 5490. Poderia confirmar para o trip 5490? Ok, mantenha a posição, acione na presente posição. Eu tô com citation aqui para ingressar no pátio. O tráfego já tá na Juliette. Acione na posição e aguarde a autorização para o push. Ok, acionar na posição e aguarde para o push. O Oscar Uniforme Delta, autorizado o táxi para o pátio 3. Esquerda na Juliette, esquerda novamente. Pessoal, 62, prosseguindo para a posição 4. Dia Data Papá, pouso autorizado no 7. Vendo 1-1-0 graus, 1-2-9. Papá. Trezera, Lima, tem 1-0. Lima, tem 1-0, passa aí o 2-2-3-0. Cinco, nove, cinco, trip, salvo 2-6, direito no 2-1-9. Direita 219, 5595. O trip 5490, puxe autorizado, chame táxi. Ok, chamaram para o táxi 5490. Serviço radar terminado, 58 milhas nordeste do VR de Salvador, mantenha o nível 130 e chame Aracaju 120 decimal 3. 30203, 3, 2, 3, 3, 4. Boa. Mike Juliette Romeu, tá visual com campo? Mike Juliette Romeu. Chame a torre no 895, Mike Juliette Romeu. 18895, Renato Romeu. Papa Romeu November X-Ray Golf, desça para 2000 para SQNH na 0 na 2. Está livre LS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. Gente, 2012, reportado estabilizado na X-Ray, November X-Ray. Papa Tango Bravo, que Luiz, que controle. Está a 5 minutos e meio para ingressar na terminal Aracaju, mantenha 3500 pés, prossiga em condições visuais. E chame o controle Aracaju em 120 decimal 3. Certo. Passaria 2230, decolou os 28. Controle 120, decimal 8. 208, passaria 2230. Bom dia, Data Papá, solo os 28, frequência elite. Max 8 Romeu, eu não consegui entender, a transmissão está muito ruim, pode confirmar? Posso cruzar o eixo da nossa chave para onde? TR da companhia, o trip 5595. Assim que o tráfego liberar o eixo da Juliette, o senhor prossegue até o pátio 3, via Juliette. E a gente vai aguardar o cruzamento da aeronave na pátio 3 Juliette. Vento 120 graus, 129. Sempre alinhar e decolar para o 35440. Se o Novembro XR Golf. Completa a aproximação, chame a turina no 895, Novembro XR Golf. Uno, 1895, Novembro XR Golf. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Novembro XR Golf, LS 10. Papa Romeo, Novembro XR Golf, livre pouso, pistão 10, vento 120 graus, 129. A gente tem... condições de pousar no 17, autorizado, básico da direita. 5490, decolou 30, controle 120, décima 8. Controle em 120, décima 8, grato. Novembro XR Golf, estou ciente, autorizado, básico pela direita, 17. Ativo, autorizado, básico pela direita, 17, Novembro XR Golf. O Max Flat Romero está no farol de Itapuã. Para o nível 200, na saída Momo. Subindo para o 200, na saída Momo, trip 5490. Faz o cruzamento efetuado, mais 7 Romeu, porque eu não tenho plot do senhor. Juliette Romeu já cruzou? Negativo, senhora. Está nesse momento definindo o seu eixo. Sim. Presente por uma direita de conquista? Gono 394, copiou o controle? Negativo. Chame Centro Recife, 1251 no 3325. Bono, 13325, voo 394. Controle Salvador, passaria do 2230. Solicita presente por onde conquista? Mantenha a saída 2230. É manter. Ou obtude, se possível. Alfa Juliette Romeu, prossiga. Proximidade já para Paripe? Foi Paripe, Alfa Juliette Romeu. Paripe, Romeu. controle, muito bom dia, boa tarde, o chamado é 326, estudando 80 para o 507 do Batista. Telema 326, boa tarde, autorizado chegada a Mari, voando Mari após Maritap, desça para o nível 050, que legal em Salvador na 012. Para 5000, Mari, Tap, avistado 6326, pode voar, Tap, está presente? Autorizado, 6326 da Oceanet. Grato, Tap, 6326. Reportando ataque, 315. M326, prossiga na descida para 3000 pés, QNH 1902. 3000, comeridor, QNH 326. Go ahead. Position 42, position 1 with information, the request and clearance for assistance. Roger, expect Boca departure, standby for ATC clearance. Boca departure, standby, 141, 42, departure time 1640. Eu posso ver essa informação, papá. Agora eu vou 1-6-4-8-5-1-6-0. John 1-6-4-8, autorizado, chegada Mar e desça para o nível 050, QNH 1-0-1-2. 050, QNH 1-0-1-2. Tudo bem para a prostituta? Itap, 1-6-4-8. Itap. Telemia 326, informa o tráfego na sua posição de 1 hora 16 milhas rumo oeste, é um Alfa Tango 72, passando o nível 1900 em subida 1180. Paciente, com o mesmo áudio, 326. Passarido 2230, tráfego na sua posição de 12, correção, 10 horas 13 milhas rumo nordeste, é um Fokker 100 da companhia Avianca, passando o nível 095 em descida 3000 pés. Temos gente, passageiro 2230, aguardando conquista, assim que possível. Autorizado, da presente, 2230, vitória da conquista. Da presente, conquista, passageiro 2230. Falou 333, está livre. Solo, Oceaner 6305 para o táxi com 137 a bordo, 5 horas e 30, Galeão. Cartódromo, e permanece em sobrevoo. Eu sente o meu, Victor, é o Kassab? Isso, ah, foi nessa frequência que chamaram, tava na livre. Valeu, tô na escuta aqui agora, acabei de render aqui, tá comigo. Falou, Vitão, abraço aí, bom trabalho. É que eu vi tua voz aí, falei, eu fui na livre lá, falei, tem alguém me chamando. Tranquilo. Alô, valeu. 20 decimal 8, aciona 5136, coteja. Cucaracaju 350, Recife, decola da pista da Florinha, da contagem 208, transporte 536, para 16, 0064. Cotejamento correto, em coordenação com a equipe de solo, após aeronave da companhia sair da retaguarda, autorizado o pushback solamente, chama para o táxi. Gente, prossiga na descida para 3.000 pés, que negar no 0.02. 3.000 no 0.02, minha parte. Prossiga na descida, Oceania 6326. Oceania 6326, desça para 2.000 pés, que negar no 0.02, está livre LS, que se reida pista no 0, reporta estabilizado. Descida, reporta estabilizado, 6326. Não recebeu, 6315. Autorizado de alinhar e decolar, pistão no zero, Oceania 6315, 200 graus, 11 nós. A linha decola não no zero, 6315. Centro Recife no 260, alterna no 288. 260, 288. Vão no 648, após ETAP, desça para 2.000 pés, que nega o no 0 no 2, está livre LS, que se reida pista no 0, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 648. Passando Paris, rotatória de Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu está visual com campo? Afirmativo. Chame a torre no 895, Alfa Juliette Romeu. Romeu. Muito boa tarde, de Papai Romeu, Alfa Juliette Romeu. Boa tarde, Alfa Juliette Romeu. Tem condição de reduzir para seu número 2 no 7? Confirme, por favor. Intercepte a final de 3 milhas da 1 no 7, será o número 2 para pouso. Alfa Juliette Romeu. Localizador, visual com campo, Xenemia 326. Xenemia 326, completa aproximação, chame a torre no 895. 895, boa. Boa. Ah, tô Romeu, repórter liberando. Vitão. Sorri aí, estão ao vivo. Sorri, boa tarde, o Sonia 6326. Sorri, Salvador, boa tarde, o Sonia 6326. Boa tarde, 6326, reposto do baixar de trabalho. Parei, 6326. Valeu, Vitão, um abraço e bom trabalho para todos vocês, hein? Feliz Natal. Valeu, meu velho, Vini. Chega o controle, 1208. 1208, grato. Na minha 3, 1-5, decolou 4-2. Chama o controle, bom voo. Nossa. Chama o controle, 63, 1-5. Valeu, Vitão. Aquele abraço, Vitor. É o Robson, do Águia. Valeu, Robson. Abração, cara. Boa, também grande. Na minha 3, 2000, vento 100 graus, 12 nós, tudo autorizado. 1-0, check 3. Achei, travou, livre pouso, não deram, a pista, minha 3, 2, 6. Suba para o nível 360, vou em Leda após Leda Bridge. Ei, direto Leda, Leda Bridge, o 6315. Prossiga. Qual é para São Paulo? Autorizado Congonha. Campanhas, nível 400, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5036, coteja. Cruzado São Paulo, 400, da Euleda Bridge, pedalinho do Zulu 16, controle 1208, conforme 5036, novembro de Angelita. Cotejamento correto, chama para acionamento. Pronto, acionamento, Angelita. Autorizado, chama para o táxi. Câmara táxi, Angelita. Paulo Gomes, 343, está pronto para o táxi 330, ao certo da Leão, PAB 164. No 333, 164 a bordo, altímetro no 012, táxi via pátio, reporte através do portal 612. 012, reporte através do 612, volta 333. Alfa Juliette Romeu já cruzou lateralmente com o helicóptero, tem pouso autorizado, pista no 7, vento 100 graus nas naves. Alfa Juliette Romeu. MTEM, existe DLA? Controle, papapapá, Mike Juliette Romeu. Já siga. Mike Juliette Romeu, cruzou o campo. Segue agora já a unidade da rotatória, sabe? Segue agora com Pro Wish para pouso Terra Índia, Eco Índia. Gente, reporte na final para pouso Mike Juliette Romeu. Reportará para pouso Romeu. Entrou no 012, táxi via Índia Alfa, no banco espera a torre 18, decimal 95, com voo. Alfa, ponte espera, torre 108-95-145. Cono 333, segue o Oxanel, via Índia Alfa, no ponte espera, torre 18-95, com voo. Segue o Oxanel, Índia Alfa, 18-95, lá, vamos ver se eu treino ele agora. CM3-2000, Solos 4-5, chame 1-2-1, decima 9. Alfa, repartente da Juliette. Alfa, do Xanem 142, quanto espera pronto? Xanem 142, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 100 graus e 12 metros. Ali decola, 6142. Golf Tango, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050 e QNH 1 0 no 2. 050, QNH 1 no 0, 1 no 2. Prossiga aqui, Lu Romeu Oscar. Aguarde, Lu Romeu Oscar. Mike Juliette Romeu, prossiga em condições visuais, sem frequência livre. Vai liberar a frequência visual mantendo. Um bom trabalho e uma boa tarde. Até amanhã. Boa, até. Pesado, voo 6-4-8. Eu no 648, completa a aproximação. Chame a torre no 895. 295, Leone Farm Zulu, confirma o pátio. Gente, autorizado Valença, 1000 pés, corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 0121, coteja. Decolou os 48, chame 120, decimal 8, controle, por favor. 1208-6141. 2, para acionamento e táxi, chame torre 18, decimal 9, 5, bom voo. 6141. 6142, radar contact on departure, climb maintain flight level 350, Puka departure. 350, Puka departure, request Puka, direct Puka. Fly direct to Jammu position. After Jamo, Aracaju. So, fly direct to Jamo and Aracaju, 6142. Xanemia 325, Centro Recife no 251, alterna no 3325. Xanemia 315, Centro Recife no 251, no 3325. Segura 251 e a secundária? 13325. 3325, grato. 3325, grato. Prossiga, aqui o Romeu Oscar é autorizado prosseguir pelo corredor CA1 no meu país. Minha 48, pista no zero livre, pouso autorizado. Boa, Zé 48. Decolou os 49, FM 1020, decimal 8, por favor. Contudo 208, voo no 333, grato, boa tarde. Estabilizado. Tem uma confusão no centro. Motor, Salvador, boa tarde. Voo no 333. Gol no 3333, contato radar, suba para o nível 350, saio da PUCA. Confirmando 360? 360, afirmativo. 360, saída confirmada da Elson. Afirmativo, corrigindo, contato radar 360, nível autorizado, voe Leda após Leda Bridge. Direto Leda, Leda Bridge, para 360, voo ou no 333. É 48, solo 51, chame 121 na decimal 9. 219. Torre o November Indiavito, ponto para a prova. November Indiavito autorizado a alinhar e decolar, pista 10, entre 120 graus na semana. Autorizado a alinhar e decolar, November Indiavito. Zulu, acione e chame para o táxi. Da Juliette, 642. Táxi via Juliette, portão número 2. Portão 2. Eco Vitor, decolou 53, 1120, decimal 8, por favor. 208, India Vitor, boa. Controle. Hotel Salvador, muito boa tarde, o Papa Papa November India Vitor. Papa Papa November India Vitor, contato radar, suba para o nível 400, saída da El. 400, nada é o India Vitor. Auricete. Confirme para o controle. Lima Golf Tango está privado, aliás. Lima Golf Tango, torre na 895. 895, boa. Boa. Uau. Alá. É. Salvador, bom dia. Boa tarde. Papapá, Lima Golf Tango. Boa tarde, Lima Golf Tango. Reporte no externo. Chama lá, Lima Golf Tango. Channel 6142, climb aiming pain foot level 350, call now Recife Center 12545, Funable 12685. O táxi na frequência da torre 19395. Level 12685, Recife Center. 2545, 2685, Recife Center, Ocean Air 6142. Lima Kilex, rei prossiga. Externo, Lima Golf Tango, baixa de chegada. Gente, confirme a altitude que mantém em POB. Gente, Lima Kilex Rei, reporte ingressando no corredor Caixa Prego. Funciona, 5132, coteja. Gente, 4 a bordo, altímetro no 012, para acionamento e táxi, chame torre 1-9-95, bom voo. Gente, autorizado Siri, nível 080, saída coral, decola da 17, curva direita, controle 120.8, aciona 0126, coteja. Confirma o pátio 3. Tensão de pista 1-0. Então 1-0 com curva à direita, permanece saída coral. Livre acionamento, chama para o táxi. Autorizado táxi, é Cruz Novembro, chegue para ingresso. Papá, Lima, onde estamos, Lu. Vento agora 120 graus com 10 nós. Autorizado a decolar, digital na sorte. Boa tarde, 4065, autorizado Campinas, nível 340, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5170, coteja. Autorizado Campinas, nível 340, via Perzulu 16, decola 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, direto de Bridge, controle 120, decima 8, profundo 5170, azul 40, vem aqui. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Lima Golfando, Lebron. Lima Golfando, seu solo foi 59, chama no 20-19, boa. 219, boa. Lima Uniforme Zulu, decolou às 17 horas, Zulu. Há um tráfego retornando pelo corredor cheque a 1.000 pés, fique atento ao mesmo, caso deseje, pode acender a 1.500 pés. Ok, atento ao tráfego e acendendo a 1.500 pés, o Lima Uniforme Zulu. Decimal 8, aciona 5.4 no 7, coteja. 3.25 em direção. Arbor após DCT. Agora sim, cotejamento prossegue, autorizado 200, saída Arbor, após DCT, decolando 10, curva direita, aciona 54107, após decolagem chama, controle Salvador 120, decima 805241. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama, puxa sonamento 5241. Solo Salvador, boa tarde, é o Papa Lima Golf Tango. Lima Golf Tango, prossiga. Livrão. Da patrulha da EFSA no Pátio. Gente, táxi via Alfa, Juliette, Pátio Principal, chama para ingresso na Lima. Ah, obrigado. Confirmando Golf Tango, destino Aerostar. Positivo. Gente. Tem um tráfego agora para a decolada 35. Você tende a aguardar, prefere aguardar onde se encontra, com espera ou prosseguir com base pela direita para 17? Passa pela direita, 17. Ok, então na presente autorizado final da 17, curva na esquerda e cruzar o eixo da 10. Reporte girando base para 17, quilô, meu Oscar. Cruz 19 é um tráfego retornando pelo corredor Axé. Fique atento ao mesmo e está autorizado a decolagem pista 17. Vento 120 graus, 129. Aguarde cópia. Aguarda. Tango na Lima, chame Torre 118 decimal 95 para prosseguir no táxi. Camará, 118 decimal 95, valeu, por favor. Tango, Papa Romeu, 5.4. Prossiga. 4.3, estacionado, pronto para o táxi, porta da bomba de Deus, eu estou soltando a moto na Salvador. 4 a bordo, altímetro 1-0-1-2, táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera torre 1-8-9-5, bom voo. Boa tarde, o Papa Fábio, uma golpita. Uma golpitango, reposte na Quebec para cruzar a pista no 7. Tomará na Quebec. Charles Zulu, prosseguir condições visuais, NH Salvador 1092, mantenha o nível 1900. Confirme 095, mantendo, Juliette Charles Lua. Gente, recebo no modo Charlie o nível 099. NH Salvador 1092, ajuste seus corredores e chame quando pronto para descida. Controle Salvador, boa tarde. Papatango Eco Zulu November, corredor Axé, o número pede. Papatango Eco Zulu November, boa tarde. Mantenha, submantenha no meu pé, corredor Axé. Submantenha no meu pé, corredor Axé. Autoriza, se possível, a magnética 318 para o Eco Zulu November, direto de para IDC e acessão ao 085. Mantenha ainda o nível, mantenha ainda o corredor. E o da meu pé, aguarde para subir para o nível 085 e vá direto destino. Vai, aguardar, Zulu do November. Azul 4462, boa tarde, autorizado chegada mar e desça para o nível 050, QNH 1092. Aguarde, tem um tráfego para pouso na pista 17, aguarde, Lima Gustavo. Aguarde. 085 autorizado direto, Eco Zulu 90. Passou a fora da barra, Lima Gustavo. Uniforme Zulu, prossegue em condições visuais, tem frequência ali. Boa. Gostando, siga o tráfego que pousou para o Patinho, está estacionado a frequência livre. Boa tarde. Obrigado, muito obrigado. Alô, Romeu, Solo 06, boa tarde. Axé, decola da 17, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 0170, coteja. Planejamento correto, confirma 2 a bordo. 2 a bordo. Altímetro no 012, para táxi chame torre 18 decimal 95, bom voo. Sequenciamento. Ciente, grata. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Oscar Uniforme Delta. Azul 4065 para o táxi Alterna Ribeirão Preto, autonomia 4 horas, 3, 4 minutos, POB 97. 80 para o ideal 239. E 198, decimal 95, bom voo. Ajuste no 012, táxi Índia Alfa, ponto espero no 0, torno 18, decimal 95, Azul 4065, obrigado, bom trabalho. Torre 1895. Quando possível, estimado para pouso. Zulu November está estimando pouso a 1815. Gente. Decolado a presente, Charlie Potango, em direção ao corredor chefe. Que autorizado decolar então, vento 120 graus, 10 nós. Camerone? E aí, meu velho Vitão, parabéns aí, cara. Esse daí é uma máquina mesmo. Tio, mantenha a saída coral. Positivo, tá pronto o coral. 4 milhas, rumo oeste, é um Charlie 0 Lima 3, mantendo no meu país. Controle 120 decimal 8, aciona 0130, coteja. Protejamento correto, informa pessoas a bordo. Gente, meia dúzia a bordo, altímetro no 0, no 2, para acionamento. Chame torre 1 na noite, sinal 9, 5, com voo. 7000. Gente. Juliette Charles Zulu, desça para altitude de tráfego, 1.500 pés, NH1 no 0, no 2. Reporte ingressando caixa prévia. Controle, o Papa Roma te Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, corredor Axé, no meu país, reporte para Aldebarra. Vai fazer um pouso ali no Serra, de direto para o Delta Mundo Plaza. Gente, reporte visual com local de pouso. Contará visual com local de pouso, da rua. Prossiga. Realização 240 Ilhéus. Gente, aguarde cópia, saída prevista da Euleda Ilhéus. Euleda, obrigado. Prossiga. Oscar Romeu, confirme posição. É autorizado, Sierra November, Fox Tango, no mil pés, corredor Axé. Decola da 17, curva direita, controle 120 decimal 8. Aciona 54 no 2, coteja. Autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, 25 graus, 1 ou 2 metros. Livre alinhar e decolar, pistão no 0, azul, quanto 0 metros? Salado, reduzindo, capturou 4 metros. Pessoas a bordo? Olha, quanto está no visual, algum local de pouso? Prossiga em condições visuais, tem frequência livre, Charlie Alfatão. Confirme para controle. Ciente, Charlie Oscar Romeu. Charlie Oscar Romeu está mantendo no 1.500 pés, confirme. Ciente, está... qual a distância de Salvador agora? Quarenta e duas milhas, ciente. Gente, confirme a radial de Salvador. Ciente, Charlie Oscar Romeu. Quatro controle, Oceania 63 no 4. 63 no 4, da Oceania, autorizado chegada a mar e desça para o nível 080 e QNH 10 no 2. 080 no 2. Azul 4462, vai seguir tráfego na aproximação, agora está nessa posição de 1 hora 13 milhas, é um tráfego de pequeno porte, mantendo 2.000 pés, com 1.40 nós de grau. Tá ciente, está reduzindo ao máximo aqui o 4462. 4462, desce para 3.000 pés, QNH 10 no 2, aguardando ILS. Positivo, 3.000 pés aguardando, então, 4462. É Golf 677, saída da Éole e da Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 54 no meia, coteja. 340 Ilhéus, Golf 677, da Éole e da Ilhéus, 208, controle 54 no meia. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamando. Lima que vai passar a duna, informa que vai prosseguir para o 97. Até então, mantém a velocidade, ok? Mantém a velocidade para sequenciamento, Lima Kilo X-Ray, chame a torre no 895. É, isso aí. Azul 4462, desce para 2.000 pés, QNH 10 no 2, está livre LS X-Ray da pistola 0, chame estabilizado. 2.000 pés, você está estabilizado, 4462. Comandante Juliette Charlie Zulu. Confirme, o senhor está em condições visuais? Completamente visual. Tem plano modificado 115. Reporte na final do 17, baixado travado, Lima Kilo, X-Ray. X-Ray. Reporte Lima Kilo, X-Ray. Gente, saída prevista da Euleda Ilhéus, aguarde cópia. Da Euleda Ilhéus, aguardando cópia, 6322. Paripe, Juliette Charles Zulu. Paripe, Juliette Charles Zulu. Grande táxi, chame para ingresso, Romeu. Se a gente tem a regra de voo modificada ao 17-16, desça para 9.500 pés. Reporte passando 2.500, OSC Uniforme Delta, QNH em Salvador, 10 no 2. Afirmativo. NM3 no 4, desça para o nível 050, QNH 10 no 2. 050, NM3 no 4. Salvador, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, boa tarde, contato radar, se for para o nível 340, voe Leda após Leda Brito. Leda Bridge, subindo 340, azul 4065. Controle Papa Romeu, já adentrando. Tá 3154, autorizado chegada MAR, desça para o nível 060, QNH 10 no 2. MAR 060, 10 no 2, Charlie Alfa Tango, prossiga. Decolou do mundo claro, senhora, tá aqui no projeto de Amaralina, vai com o piloto fora da barra. Gente, Charlie Alfa Tango, confirme. Intenções? Destino é Vera Cruz, está com 4 a bordo. Ciente, reporte farol da barra. Reportando farol da barra, já no. Controle Salvador, boa tarde, 807, Quebec, vai atingir o 60. Gol noite 07, boa tarde, autorizado chegada Bonf, desça para 4.000 pés, QNH 10 no 2. Bonf, 4.000 no 0 no 2, 1807. Sejamento correto, chama para pushback acionamento. Camará, 6322. Se via corredores, reporte Paripe. Gente, Charlie Oscar Romeu, prossiga via corredores, reporte ingressando Interlagos.